Bom dia, é o Fênix 59. Fênix 59, bom dia. É, 055 Salvador, Salvador, não é isso? Afirmativo. Autorizado, então, conforme briefing da defesa aérea, após a decolagem da cabeceira 17, fará curva à direita em coordenação com controle em 119.35, o Fênix 59, chame para acionamento. Gente, está pronto para o acionamento, após a decolagem da 17, curva à direita, controle, coordenação 119.35. Correto, está livre acionamento, chame para o táxi, o altímetro no 013, a informação é a Juliette, Fênix 59. Gente da Juliette vai acionar, chamar quando pronto para o táxi, 59. Pista 17. Atingiu 2000, está em condições visuais. Positivo, tem condições de voar na proa 040? Afirmo. Positivo, vamos voar na proa 040, a gente vai fazer um afastamento do setor uísque, aproximadamente umas 5 milhas, para inclusive facilitar o seu giro pela direita para interceptar a final da pistão 7, confira. Sim, vai voar na proa 040, 4208, fica melhor assim. Positivo. E a gente vai manter ainda 2000 pés até cruzar a linha do litoral. Quando o senhor cruzar a linha do litoral, já que está visual, o senhor prossegue para 1500 pés, que é a altitude de tráfego. É assim que cruzar a linha do litoral, ingressar na cidade, vai descer para 1500. Positivo. Querido controle Salvador, um bom dia, passarei 2223, transfere. 2223, vamos descer para 8000, 1013, a princípio é chegada bomb. A intenção do controle é que complete a chegada BOMF até a posição BOMF e depois, em condições visuais, gira para a esquerda, intercepta a final e pousa na pista 17. Confirma. Afirmativo, é a nossa intenção. Muito obrigado pela ajuda aí, descendo para 8.023, 2223. Positivo. Valeu, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, este é o controle, Salvador. Prossiga. Muito bom dia, o Coruja direto, Manati, do país. Positivo, livre. Até o limite do CPR. Positivo, informe no limite da zona de controle. Passarei, Delta. Oceano 200, Salvador. A intenção do controle é que o Oceano 6200, ainda na proa do NTB descendo para 3000, atinja condições visuais no setor sudoeste e faça um circuito visual para pousar na pista 17 com curvas pela direita. Confirme. Afirmativo. Ok, entendido, afirmativo. O passageiro do 2223, a princípio, é o número 13. Vamos voar com 250 nós. Afirmativo, 2202. Azul 4208, vai cruzar o setor de aproximação da pista 10, afastado da cabeceira 10, 6 milhas e em condições visuais. O senhor tem condições então de completar a aproximação e pousar na pista 17, confere. Afirmo, temos condições, estamos visual com a 17. Muito bom. É o número 1 para pouso, vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre na frequência de 1186, meu cordial. 186, muito obrigado pela sua alteração. Do 2223, passou Lagoinhas, vamos prosseguir até 5000. 5000, 2223. Bom dia, 4208, vai girar a base da pista 17, está baixado e travado. 4208, 1003 no ajuste, autorizado base, reporte final. Usaremos a final, 4208. Fênix 59 na escuta da, do som? Bom, a aeronave é um bandeirante, é isso? tô ciente. É que havia sido informado aqui pra gente, seria o P3, ok? Tá ok, ciente. Ah, ok, entendi, agradeço. De base para final, baixado e checado, 4208. 4208, pouso autorizado na 17, o vento 070 graus, 39, 1013 no ajuste. Teve pouso 4208, 917. Oceano 200, desça para 2000. Para 2000, Oceano 2, desça. Positivo, qual é a condição de voo? Topo ainda. Ciente. Sou 223, velocidade 210. 210 chegando, 23. Phoenix 59, na Taxi Hotel, o senhor vai cruzar a pista 1028 principal e seguir a viatura da Israel, fará o follow me do senhor até o pátio 1, ok? Via Delta Alpha até o pátio 1, reporte no pátio 1, ingressando no pátio 1. Ok, ciente, então quando pronto, o reporte iniciando o cruzamento da 1028. Alina 219, mantém a Lima, 4208. Eu estou com o Xané no setor sudoeste. A intenção no controle é ingressar com esse tráfego antes do passarelo. Ah, ele está passando 3.900 pés e não nos reportou ainda em condições visuais para a gente cortar a trajetória. Caso isso não aconteça, ele vai ter que bloquear o NDB e executar um procedimento. Completamente visual, 6200. Ok, 6200, visual. Vou ir na proa 045, descendo até 2000. Aguarde para cruzamento da linha do litoral para prosseguir até 1500 e executar curvas pela direita para interceptar a final. Negativo, proa 45 para 2000, 6200. Controle Salvador, muito bom dia. O trip 53 no meia, passando agora 225 para 100. 5316, desça para 8000 com 1013. 8000 com 1013, totalmente visual. Se autorizado, tem condições de ir direto para a final do 7. Vou ir para o NDB Salvador. Gente, NDB Salvador, 53 pro 6. Salvador, Monia, Xané 6225, informação Juliet. 6225, desça para 9000, 1013. 9000, 1013, 6225. Seria do 223, passa Bonf, voando pelo, em descida para 3.000 sem restrições, como número 2 para prosseguir para pouso pista 197. Pelo 3.000, o 223, agora para prosseguir. Oceano 200 cruza a linha do litoral em descida para 1.500 metros. Para 1.500 metros, 200. O passarinho do 223, a aeronave da Oceania já está voando visual. Ele está agora afastado do campo 8.7 milhas. É o número 1. O passarinho está agora 17.4 milhas, passa 4.600, ainda voando pelo em descida para 3.000 pés. 7 pelo 3.000, 223 vai dar. O senhor já está voando com 180 a nós, o 223? Negativo. Ah, ok, muito bom. Oceano 225, eu preciso de uma velocidade agora de 250 a nós, é o número 4 para pousar. Ah, então que eu estou mantendo 230, quer que aumente então? É uma boa velocidade, 230 nós é uma boa velocidade. O trip 5316 sem restrições até 5.000, mantém a velocidade. Tendo sem restrições até 5.000 pés, trip 5316. Oceano 6200, informe quando tiver condições de girar visual para pouso pista 197. Portará o 6200. Que é com delta frequência livre. Do 223, vetor para final visual, esquerda proa 115. Esquerda 223. Oceano 200, já em condições? Negativo, girando base. Muito bom, chame a torre 1186. 186, obrigado. Salvador, bom dia, chame a 6200 na base pela direita da 1186. Oceané 6200, repouso aqui para 7, vento variável 2 mais. Positivo, nós temos um sequenciamento para pouso, a aeronave da Oceané. O voo 6200 está na final, número 1, Airbus 318. O passarinho do 223 é o Embraer 145, é o número 2. O trip 5316, Embraer 190, é o número 3. Oceano 225 com 2309 é um Fokker 100, é o número 4. Câmbio. 25 topa. Eu também. O passarinho do 223 com a Bahia de Aratu à esquerda, em voo visual autorizado 1500 pés. 1500 visual, 223. Positivo, caso tenha condições, já está autorizado para seguir para a final da pista 197, está 9 milhas afastado do número 1. Afirmativo, 223, autorizado. Poderia informar o vento? Variável com 3 nós. Golf Kilo, operação visual pista 17, o ajuste 1013, visto Golf Kilo. E 5316 vai iniciar o voo sobre a Bahia de Todos os Santos. Prossiga na descida até 4.000 pés. Até 4.000, trip 5316. Oceano 225, reautorizado para 5.000. 5.000, 225. Salve autorizado o cruzamento, seguindo então a viatura Follow Me da Infraero, ok? Vitoria do 223 já tem contato visual com a cabeceira 17? Afirmativo. Muito bom. Chame a torre, frequência 118-612. 186, amigão. Obrigado. Até daqui a pouquinho. Até. 00, follow 53, livrando à esquerda. Chame o solo em 121-9 para ingressar no SAT 1. 219 para ingressar no SAT 1. Torre Salvador, bom dia, passaria 2223, final, visual, não se escuta. Passaria do 2223, livre, pouso, pista 17, vento 360 graus, 4 nós. Gente, livre, pouso 17, 2223. Qual o Oxa 6200, pátio 1? O Oxa 6200, prossiga cruzando o pátio 1 até a posição 04. Livre ingresso para 04, 6200. 22 milhas passando 11 mil, na descida. 53 no meio, está ciente. Já visual, se autorizado, já desce para o distrito de tráfego. Positivo, está autorizado, aguarde transferência de comunicações. Na sua escuta, 53 no meio. 07, autorizada a decolagem paralelo ao eixo da pista 17, tem o tráfego 3 milhas na aproximação, Embraer 145, vento 020 graus, 4 nós, região 07, reporte fora do sol. Ativo, foi autorizado paralelo ao eixo da 17 sem interferência com tráfego em aproximação. O 225 vai manter ainda a bom fipelo para perder altitude. Vamos prosseguir até 2000 reautorizado. 2000, 6225 mantendo o fipelo. Afirmativo. Uno, chame para ingresso na Taxi Lima, por gentileza. 700 para 1500 para interceptar a final da pista 17. 53 no 67. E para o ingresso na Lima, ok? Chame um pouco antes de ingressar na Lima. Ah, observando a Avianca, está estacionando aí à sua frente. Está de Salvador para Andino, agora comprou a de Itapuã, mantendo aqui a distância. Ciente, chame final para pouso. Para final, guardião. Whisky Golf Kilo, acione transponder 2222. 2222. Oceano 225 vetor, esquerda pro a 140, desça para 2000 pés. 140 para 2000, 6225. P5316, redução, cheque para pouso, torre 1186. 1186, 553, somia, grato. Boa. Torre Salvador, 5316, está ingressando na final da 17. 5316, mantém a aproximação, aguarde pista livre. Vai dando, 5316. Passaria 2223, solo ao 57. Vai livrar a esquerda, mantém a posição antes da Taxi Mike. O passaria do 2223. Vai dar passagem no táxi a bandeirante da Força Aérea. E chama o Paulinho 121 desse mal lado para prosseguir. Esquerda, Taxi Mike, 2223. Vivo, desça para o tráfego 1013. 3516, livre pouso, vento 070 graus, 06 nós. Pouso autorizado para o trip 5316. Foi agora transferência. Prosseguindo a descida, com referência, aguardando transferência 6225. 719, passada 223. Bom dia, passarei 2223, ingresso no pátio 1 no para-remota 1 no 4. O 225 já em contato visual com a cabeceira 17, confere. Confere. Muito bom, está a 7 milhas para a cabeceira 17. Vamos reduzir, checar o trem, eu agradeço a sua colaboração. Vamos chamar a torre agora. A frequência é 118612. Chama 86, nós também agradecemos aí o apoio. Até já. Até. 219-3536, grato. Salvador, bom dia. O 6225 receptando a final, agora 6 milhas, baixado e travado. Funcionário 6225, mantém a aproximação, guarde pista livre. Escuta, aguardando liberação para pôr, 6225. 07 na final, bom dia. Ciente, frequência livre. Né, 6225, livre pouso, pistão no 7, vento 100 graus, 04 nós. Livre pouso, pista 17, 6225, baixado travado. Xané 6225, livre ingresso, pistão 7, porta 6, pronto. Xané 6225, solo 03, solo 1, 2, 1, deixa o alarme. 6225. Salvador, Xané 6225, livrou na sua escuta. Xané 6225, bom dia, ingresso no pátio 1. Controle o mesmo até o portão 01. Ingressa no 4 para o 01, Chile 6225. Em Paripe, pode estar certo que você não vai voar até rotatória, porque vai girar à direita para interceptar a final e pousar na pista 17. Bom dia, Azul 4208, Cinti da Juliet. Perdão, qual aeronave chamou? Azul 4208, é isso para Recife? Afirmo. Ok, Azul 4208. Oi. Para Recife, nível de voo 370 já aprovado. Copia? Copiamos. Ok, então decola. Perdão, Azul 4208, autorizado para Recife, nível de voo 370 pela Upper Whisky 58. Decola da cabeceira 17, com curva esquerda, subida Puka, transição Caju. O transponder é o 5143 e o controle opera em 119.35, Codege. Autorizado, Salvador, nível 370 via Upper Whisky 58. Decola da 17, curva esquerda no perfil da Puka, transição Caju. Acionamos 5143 e o controle de saída 119.35, Azul 4208. Azul 4208, correto, cotejamento, chame pronto para o pushback e acionamento. Chamaré. Fênix 59, decola o 06, controle 119.35, até volta. Controle 119.35. Controle Salvador, Fênix 59. Fênix 59? Afirmativo. Prossiga. Fênix 59 está para a patrulha marítima. Atenção a interceptar a radial 174. Positivo, capitão. Intercepte então a radial 174. Grato, vai interceptar a 174 acendendo para 5.500 pés. Ciente. Na escuta? Normal, 34. Afirmativo. Oi, Salvador, bom dia, o trip 5217. 52. Centro da informação, Juliette. 5217 é o controle, aciona a identificação. Identificou. Contato está estabelecido em Conde. O senhor vai voar de Conde para Bonfe, vai chamar para descida, a pista 17, o ajuste é 1013.